Good morning, American 239 is approaching the outer marker for landing. Good morning, 239, I'm continuing approach, stand by, Nelly Clear. You are number 2. Standing by. Trip, tem condições de alinhar via Charlie da Colar imediato 5 autorizada? Afirmo. Mete autorizado a alinhar e manter pistão na 0, Trip. Alinha manter, 3 aos 4, tá? Quatro, 489, solos noite, chegando a 21, décima hora. Décima hora. P5384, vento 150 graus, 9 nós, autorizado a decolar, pista na zero. Autorizado a decolar, estou de 134. America 239 at clear to land on 10, winds 150 degrees, 08 knots. Clear to land 10, American 239. Sandro LS, para o TAM 3304, controle. Autorizado, reporte localizador 3304. Operador, 384, 04. 384, decolou 19, controle, 098, bom voo. 098, chamada TIP 5384, Elton. Controle, Salvador, TIP 5384, Elton. TIP 5384, contato radar, saída PUCA, sobre o nível 190. 190 na PUCA, 5384. Localizador já avistando, tá? 3304. 3304, livre LS, Chime Torre 118, 95. 118, 95. Muito obrigado, bom dia, 3304. Trip 5384, autorizado direto para Aracaju. Direto Aracaju, Trip 5384. Será, 3304. America 239 on the ground at 21, contact 21, decimal 10. 110, 9, 10. Barra de 107, por cigarro. Guardião 07, já pronto? chegou agora passando externo na final do 90. Tem condições de iniciar o táxi e chamar na interseção hotel? Hoje na Oscar, na saída do Pod 4. Final de 5 milhas com trem baixo, tá? 3304. 3304, pouso autorizado, pista 90, pista molhada, vento 1950 graus, 99. Gente, de pouso 1-0, 3304. Chanero 63-12, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, reporte localizador 510. Atende, desça 2 mil pés com 1020 no ajuste, reporte no localizador 63-12. O guardião 07, você guardando 2, então. Guardião 07, assim está possível a esteira do R2 que agora passa sobre 1-7. Quando próximo é livre de decolagem, vento 1-5-0 graus, 10 nós. Primativo, vai aguardar passar no tráfego, tem que descer o guardião. Controle, muito bom dia. O Papa também aqui é o meu tango. Yankee com o meu tango, diga. Yankee com o meu tango, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, com 0115 no transponder. Seguindo para sobrevoo na região de Simões Filho, na sua escuta 500 GL. Gente, mantenha o código 0115, região de Simões Filho, reporte para o regresso, Yankee com o meu tango. Mantendo no 015, reporta para regresso 500 GL, Simões Filho, na sua escuta, tá bom? Espera da 1-0-4. É 3304, salão 24, chame 1-2-1 na décima 1. 2-1-9? 1-2-1-10. 2-1-10. 2-2-0, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 8-9. Autorizado alinhamento, decolagem da 1-0, boa do 2-0. Saguinho 07, decolou 25, segue com controle da 98, com voo. Cara, até a volta. O Gordo 2-0, informa que vai com 1-3, PLB. 7-1-3. 07, linha do litoral, reporte final Ondina. Gente, chama aí na final Ondina. Controle, 35207. Está com uma formação à frente, possibilidade de voar duna para evitar mesmo? Vicente, livre dos desvios, desça para 2 mil pés, 35217. Reporte estabilizado no localizador da pista dessa. Livre desvios, descendo para 2 mil, reportar estabilizado 5217. A decolagem, o Gordo. Pede, Gordo. Siga para o controle. Clareza 1. Estabilizou o localizador, visual com o campo, vem a 312 da Xanar. É 312, livre LS, chama em torre 1895. 1895, né? 312, boa. Macaco Delta, pessoas a bordo. Oi, bom dia, 1372, bom dia, Gol. Ona 372, mantenha a ponta de espera. Salvador, bom dia. China 63, 12, sinal estabilizado, visual. Leia China 63, 12, informe quando baixado e travado, vento no 60 graus, 8 nós. 7-6-3-1-2. Pouso. Achado travado, 6-3-1-2. 7-6-3-1-2, pouso autorizado, pista na 0, pista molhada. Pouso, pista na 0, 6-3-2, 7-2-2. Pouso 2-0, decolou 2-8, confirmando. Transponda 2464 e chame o controle 19-8. A 7-2464, tudo transponda. Chegada a Bonfi, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000-10-10-10-20 na Bonfi. Sou de Salvador, eu guardo 20. Gordo 2-0, prossiga. Gordo 2-0. Perfil Arbor, elefa. Gordo 2-0, acione o código 2464, sair da Arbor. 7-2464. Gordo 2-0, sendo contato radar, disponível 80. 80, Gordo 2-0. Controle Guardião, final aqui, mano. Frequência livre, coordenação, Guardião 07. Matango. Bom dia, mantém 5% visuais, Salvador, acorde para descida, ajuste 1020. Descida em condições visuais, altitude de tráfego, vou na roda do portão Paripe para ingresso do corredor Interlagos. Mike Eco Delta para 500 pés, do farol de Itapua, o Justin 020. Yankee Romeo Tango, Salvador. Seu chamado é pouso. E 2 horas. no 331. Copiado, fique atento à área proibida de Camaçari e reporte para o regresso o Yankee Rodolfo. Área proibida, cara. BP5384, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2688-5-2545, chamará o TIP5384. No 372, autorizado a colar vento, 150 graus, 9 graus. Estabilizado, TRIP 5217, visual. TRIP 5217, Live LS, chame torre 118, respondo 95. 118.95, obrigado. Controle Salvador, agora 1372, decolou na sua escuta. Bom dia, gol 1372, contato na data, sai da PUCA. Na PUCA, gol 1372. Para o 37. 5217, pouso autorizado, pistão 0, ventuna 50 graus, nós reforma o baixado travado. Autorizado, pouso, já baixado travado, 5217. Luna 372, chame 198. Tango Salvador. Aproxima, está mantendo? Enter. Controle, o Mike é com Delta 500, vai através do Chapu. Mike Eco Delta, 7, chame torre 1895. 1895, grato. Torre Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte na Vescola do Farol Itapuã. Passará a Vescola Itapuã, Delta. Controle Goron 372, autorizaria pro de Aracaju? Aguarde, mantém a saída, PUCA 1372. Mike Echo Delta, vertical de Itapuã. Mike Echo Delta, não há tráfego informado, presente autorizado. Seguir para cá, Cabo no 7, vento no 7, 0 graus, 8, 9, forma no solo. Ciente, autorizado, Cabo Cirão no 7, forma lá no solo, Delta. Ativo 322, o Gozo 2-0. Sete solos 38, chamando 21 decimal 1. 21, chamada 5217. Do 20, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288, 260, guarda. Gol 372, direto Romeo Fox 08. Obrigado, direto Romeo Fox 08, gol 372. 3859, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador da pista 10. 2000, 1020, apontará no localizador 3859, pode voar Duna? Mantém ainda a chegada, liberando a altitude em pelo. Está liberado em pelo, obrigado. 3289. Mike Echo Delta, seu solo foi aos 4 horas, frequência livre. O Lima Tango, Salvador. Tango, controle Salvador. Você vê essa posição? altitude. Recente. Rebote Paripe atingindo o número 1500 metros. Salvador, bom dia, Xané 6225, pela ponte zero da 104. Xané 25, além decola, pista 90, vento na 60, grau 7 metros. Além decola, Xané 6225. Ao 12200. Crescente, Mateus 90, o Índia Eco Tango. Reporte no Traverso, Salvador. Hoje estamos no reporte no Traverso. Visor 3859. 3859, Livre LF, chama de torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Controle o gol 1372. Então, 3859, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós. Devido pouso 10, 3859. Chama 225, decolou os 44, chama 198, bom voo. 198. Na frequência 12685, alternado 1245. 1285, 2545, obrigado, boa. Eu descer em contato radar aí da Arbor, suba o 320. Arbor 320. Controle Ego 1960, passa 187 para 150, bom dia. Bom dia, 1160, chega na Mari, desça para o 050. 050, solicita por onde, Duna? 1160. Mantém ainda a chegada, 1160. Mantendo a chegada, 1160. helicóptero levou no 60, um desvio à esquerda na proa 055. Evitando informações aí. Está livre de desvio, no 60. Obrigado. Ele é o meu sangue, vai ingressar na final Terra Índia com ele. Entre, deixa eu ganhar livre. Ganha livre, graças. 359, pronto, tá 3, 179. 379, linda cola, pista na 0, vento na 60, grau na hora. A linda cola, tá 3, 179. Romeu Juliette, prossiga. Gente, mantenha atingir 80, mantenha até um traço no setor nível 090, sentido contrário. Charlie Romeo e Juliette, Monte Claros, aguarde confirmação, nível solicitado e pessoas a bordo. É o 085, está livre o Charlie Romeo e Juliette e aguarde a confirmação do transponder e quando pronto seu chamado de pouso. Tango, mantenha 5102, ano 1500 pés, reporte posição Paripe. Informo que deixei de receber seu transponder a 25 minutos. Do Lulima Tango, a transmissão é entrecortada também. Reporte posição Paripe. Decolou 52, chame 198 com voo. 9. 179, contato radar, saída da Elso, voo 340. 340, tá, 3179. Olha, Salvador, bom dia, chame 63, ano para novembro. Chanel 63, com o Uno, pro de Alagoinhas para chegar a Bonf e desça para o nível 050. Alagoinhas, Bonf, 050. Possível TAM 3179, solicita pro de Mótima. Guarde, manda inicialmente pro de Leda, TAM 3179. Leda na proa, TAM 3179. Pro 1160, desce para 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. Descendo 2000, 1020, reporte localizador, 1160. Xené 6225, chame Recife, frequência 1288, alterno 260. Vou chamar Recife 288, alternando 260, Xené 6225, bom dia. Charlie Romeo Tango, está autorizado no nível 105, é disponível Monte Claro, quando for ser chamado de pouso. Charlie Romeo Tango, Salvador. Charlie Romeo Juliette, acione o código 5171, livre associação nível 105. É, copiei 1430 o pouso em Montes Claros e confirmando pessoas a bordo. Obrigado. Tango, ainda não recebo o seu transponder, sua posição. Ô Salvador, Corredor, bom dia, Fox Bravo de Fox. Desde condições visuais, 1510, reporte para IP Zulu, Lima Tango. Pois ataque, chame ponto de espera. Vou botar ponto de espera, Rolo 7, Fox Bravo de Fox. Vitor, segue pro TAC 3. Charlie Romeo Ginete, troca o transpondo para 5571. Tô 2-1 à frente do Fena, Fox Bravo de Fox. Tá, para cruzar na 7. Felipe, seu colonel com a equipe solo do pátio para seguir como táxi como número 2 e chamar na papá. Bravo Uniforme, regressar 1-7. Fox, Bravo Uniforme, aporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. Estava alinhado, pronto, cabeceira no 7, Fox, Bravo Uniforme. Estou em Salvador, bom dia, retorno, fundo 52. Bom dia, retorno, 52, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Gente, autorizado a alinhar e manter, retorno, fundo 52. Zulu, Lima Tango, agora recebo o seu transponder, pode posicionar o portão parede. Estabilizado, Uno 1160. O Uno 1160, Livre LS, chame torre 118, desponto 95. 1895, torre com 1160, boa. Uno 152, autorizado a decolar. Roberto, se possível, estimado através de Vitória da Conquista e para FIR Brasília. Piado. Tente focos para reforma, mantenha a posição. Mantenha a posição, passagem. Tan 3179, chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 3325.25, obrigado, bom dia. Papa Romeu Charlie Romeu Juliette, chame agora o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8, é um bom voo. Para seguir na descida, 63, nono. 198 graus, bom dia. 4.1020, alguma chance de voar direto para o Adiduna? Não mantenha a chegada, tem uns tráfegos no setor. Mantém. Controle Salvador, bom dia, Netuno 152. Netuno 152, bom dia, contato radar, saída em rota, suba o 055, resolve. Gente, Netuno 152 em rota, subindo para o 055. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu de Matango Alfa, informação ótima. Bom dia, Lima Tango Alfa, chegada a Mari, desce para o 050. Desce para 100 na Mari, Lima Tango Alfa. Desce para o 050, Lima Tango Alfa. 050, Lima Tango Alfa. Índia Tango Eco, mantendo 90, reporte através da posição Conde. Tango Eco. Controle Salvador, Papa Romeu Zulu Lima Tango, vai bloquear a Paripa. 7 Lima Zulu Tango, mantenha o nome 500 metros, reporte rotatório, visão com campo. 7 reportará com rotatório, visão com campo, Zulu Lima Tango. Atmosfera pronta, sou 4499. Só 299, mantém a atmosfera. Mantém 99. Salvador, vou falar de Zulu Limatango com controle de rota fora, já tá visual para o campo. Zulu Limatango, Ciente, chame torre, 118, decimal 95. Fox Bravo Uniforme. Decolagem autorizada, 17, até 2000 pés, após controle, 19,8, Fox Bravo Uniforme. Sou 4299, ali mantém piscina 0. Ali mantém 99. Torre Salvador, muito bom dia para o Barroneiro Zulu Limatango, com visual com campo, com aproa de rotatória. Zulu Limatango, porta final 3 milhas, pistola 7. Reportará final 3 milhas da ONU 7, Limatango. Pátio da Bata, senhor. Gente. Prato. Está livre, então. Uniforme, decolada 03, restrito a 2000, controle 19,8. Ao 03, restrito a 2000, Fox Bravo Uniforme. Controle, bom dia, o Papá Romeu, Fox Trot Bravo Uniforme, decolado na sua escuta. Trote Bravo Uniforme está restrito a 2000 pés da presente direto Leda. Restrito 2000 pés da presente direto Leda, o Fox Bravo Uniforme. Fox Bravo Uniforme, o tráfego que é motivo da sua restrição, está agora em posição de 10 horas, 7 milhas, rumo sul, passando agora 4000 pés para o 055, Eletra, Força Aérea Brasileira. E aí, o Fox Bravo Uniforme tem o mesmo Nutica. Terra Bravo Mike, desça inicialmente nível de voo 100, informa o tráfego, agora na posição de 2 horas, a 23 milhas, no rumo sudoeste, correção, no rumo nordeste, mas mantendo 090. Estamos para uma centena de Abraão. Fox Bravo Uniforme da presente voo em Motiva, livre ascensão. Voando Motiva, livre ascensão ao 380, Sarita? Livre ascensão 380. Direto Motiva até o 380, Fox Bravo Uniforme. Lima Tango Alfa, desça para 3000 pés do Juxano 020. Lima Tango Alfa, 3000, 1020. O tráfego são 12 horas, 16 milhas, como 7, quando 220 para 100, tráfego um Bravo F2. Localizador, 319. 319 do Chanel, completo final do Rio Salvador, frequência 118, decimal 95. 295 até já. Torre Salvador, 631, localizador, visual, 1-0. Chané 6311, ajusta 1-0, 2-0, reporta baixado, travado, operação externa, Chané 6311. 1-0, 2-0, reportará. Sim, Sola 06, reporta livrando, Zulu Lima Tango. O 4299, decolagem autorizada. Pistão 90, 160 graus com 99. Azul, 4299. Torre Salvador Azul 5107, está pronto, ponto de espera da 10. Gente, Azul 5107, mantenha o ponto de espera. Vai manter o 5107. Natal, bom dia, estacionar a frequência livre. Sinal de 4000, acho que foi travou, minha 39. 631, agora a pena pista livre. Guardando. 08738, mantenha o ponto de espera do hotel. Romeu Charlie, Romeu Juliette, controle. Uno, pouso autorizado, pistão na zero, vento 160 graus, 089. Pouso na 10639. Voo 4299, decolada 08, controle 198. 198, por chamar. 1228, alternando 1220. Azul 4299, contato radar na decolagem subal 8738, decolagem autorizada a partir do hotel. Circuito não padrão com curvas pela esquerda, é a porta final da 10. Força aérea 8738. Azul 2000, desce para 2000 pés, ajuste no 020, livre sinal ILS 66, reporte estabilizado. Botar estabilizado, desce para 2000, 1020, Lima Tampão. Detona 152, confirme quantas milhas já passará de Salvador. Controle o contador de Abraão Mais. Aguarde, Azul 5107. Salvador, Papa da Serra, Bravo Mais. Ave. Papa da Serra, Bravo Mais, senhora, interroga a possibilidade da posição. Bom, prossegui visual direto para 17. Aguarde. Papa da Serra, Bravo Mike, após bom, prosseguir para sinal visual da 17, senhor deseja vetoração? Gente, o Serra Bravo Mike desça para 3000 pés, ajuste no 020, reporte quando visual para modificação das regras. Eu imagino, se ele falar 3000, vai encontrar visual para modificação das regras, Serra Bravo Mike. Controle Salvador, é o Netuno 152. 152, prossiga. Solicito 075. Livre extensão 075, Netuno 152. Grato. Confirme quantas milhas o senhor vai passar de Salvador, Netuno 152? 290 milhas, 290 milhas. Entendi. Salvador, bom dia. 3304, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, então, 3304. Vai manter, tá, 3304. Azul 5107, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 150 graus, 089. Gente, decolagem autorizada, pistão na 0, azul 5107. Base para final, posição hotel. Pista 8738, livre toque remetido à pista 1-0, vento 150 com 8-9. Pista 8738. 8738, forma para o final. Esposa autorizada, pista 1-0 e livre à esquerda no hotel. Pista 8738. Uno 3325, alterna 1251. 1-3325, 1251, Fox Bravo Uniforme, tenha um bom dia. Almeu, Lima Tango Alfa, estabilizado. 1-0. Lima Tango Alfa, ajusta 1-0, 2-0. Confirme intenções de pouso, pista 1-0. Afirmativo, senhor. Prossiga na aproximação, guarda a pista livre, Lima Tango Alfa. Alva. Sierra Bravo Mike, plano modificado aos 1-2, 1-4. Desça para 1.500 pés, plano direto rotatória, reporte visual com 1-7. Sim, desça para 1.500, está rotatória, para visual com 1-7, Sierra Bravo Mike. Salvador, bom dia, Azul 1-07, passa 1.500, Nadael. 5107 da Azul, com passada a decolagem subal 360. Após 2.000 pés, veio direto Leda. 360, 2.000 Leda, Azul 1-07. Azul 4299, chame Recife 1-3325, alternando no 251. Positivo, chama centro Recife no 3325, alternado no 251, 4299. E aqui é o controle? Eu e aqui é o controle? Gente, Marinha 7074, não tem visual helicóptero que livrou no hotel? Se o mesmo já livrou ingresso ao hotel, aguarda no ponto de espera, Marinha 7074. Já segue para a Caju, Senado 5032. O Gueto já livra o espaço de Salvador, encontra-se agora a 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado, chegará a Caju 120.3.